fica, então. Quer a minha mãe? Mas também vai vir agora, ela foi com a meu Leo. Vamos na Tinoti gravar os bichos dela, tá? Vamos na minha. Esse bicho. Já não, porque foi. Porque é muito longe, não. E a mulher disse que não, porque é muito longe. Agora. Vamos. Vamos ali na cena e gravar os animais. Senão tu fica. Porque. Tu anda. Sim, deixa, deixa. Que é? Fala-te. Fala-te algo, Janine. Sim. Que? Que? Que morreu o pintinho. Que mentirosa, gente. Não morreu nada, pobrezinho. Nossa, o pintinho. Morreu dois. E tu sabe que morreu o meu pintinho? Agora é bom lá na noti. Agora é bom gravar aqui a noti. Dá-lhe, Chuni. Quer saber algo da minha... Que tinha de animal em tu casa? Cachorro, perro e galinha. E que mais? Não tem gato? Sim. Uma mulher e um homem. Um homem e uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Bom. Mas é só isso de animal você tem? Hã? Só isso de animal? Não tem mais nada? Sim. Tá bom, Janine. O pintinho morreu também. Só um pinho. Dois cachorros. E agora nós temos. Morreu um perro. Agora nós temos um. Como se chama? Império explica. E qual morreu? O Império. Pobre animal. Cala a boca, bula no ti. Como ele morreu, Jenny? Morreu envenenado? Quando pegou fogo a casa. Pobre Império. Vocês sabem onde enterraram ele? É? Lá perto da cancha. Eu sabia. Eu não sabia que ele tinha morrido. Agarraram ele. Agarraram ele e levaram. Pá. Não levaram, Jenny. Pobrezinho. Aí morreu. Não, aí morreu. Não importa mesmo que não gravou. Eu e o Damiano e a gente estamos gravando os animais. Aquele louco da cabeça para entregar para ti um quadro desse. O que custa? Nós corri a galinha, vai, escutei o ruído da galinha. Vamos que trancaste agora. Me dá. Trancaste agora, trancaste. Não está gravando. Está gravando sim, é porque não me botas no vídeo. Ah, sim, meu amor. A ver, sai, gente. Não vai para gravar. Bom, você está gravando, então sim. Me bota sim, meu amigo. Vamos falar. Tionário, como passou? Eu passei bem. Patrícia, essa tua nega aqui, a tua nega. Como ela grava os animais? Eu vim gravar o cachorro da Tenoti e não sei de onde está. O cachorro? O cachorro meu cachorro? Tipo que tu vai ter que pedir permissão? Permissão. Tem que pedir pra ele? Tenoti. Patrícia, toma jeito com essa negra do marido, porque senão eu vou tomar eu. Essa negra não fazendo coisas que não deve, porque vai estudar e vai fazer as coisas que tem que fazer. Vou lá gravar os cachorros. Bom, Gris. Dá-lhe, Gris! E lá, vamos embora, Gris. Agora vou lá perto do mato. Vocês têm medo dos cachorros do Joselito? Não, não. Então vamos lá? Sim. Então tá. Sim. Vou ali gravar os cachorros do Joselito e as galinhas? Sim. Então vamos lá. Tá, não chores. Ali. Transformaste? Sim. Onde? Tá, tá. Te levanta e bom. Não chora, tá? Te limpa. Quando eu caio no quarto, não sei se vai ficar ver. Porque ela é a gurilha da minha. Ela é a gurilha, tu sou homem. Mas. Vamos gravar. Mas eu sou um guri. Não tenho medo do perro do Joselito, eu nem. Diz igual de ontem, diz. Diz igual de ontem quando já me sentei. Vamos sentar. Então vamos lá gravar os cachorros. E as cacas? E as cacas não se grava. As cacas não se grava, Daniel. Cala a boca, Chininho. Moça. Se o perro lá não tem a merda, porque é para gravar o perro. O que eu não discutei, Joselito? Ah. Joselito, eu vim gravar teus cachorros. Ah? É sempre. Aqui da minha casa, cachorrita, cara. Bom. Por aqui, por trás da vida. Ali, corru. Não vai pisar no cachorro. Cala a boca. Aqui. Olha que os cachorros latirem. Tá bom lá. Vamos gravar dos outros animais. Para em cato. Em silêncio. Sim, corre. Vem correr, dale, Jenny! Jenny! Você vai pular, vou lá! Sim. não passa pro meu pátio. Passa por a caixa, não entra no meu pátio onde vocês estão aí, tá? Manda minha. Nenhum. Só que vim comprar.